Os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. A contagem regressiva já começou. A festa mais esperada, como você nunca viu, está chegando. Sábado, dia 2 de junho. Aniversário do DJ que fez história no mundo das aparelhagens. DJ Juninho Pop. Aniversário do DJ Juninho Pop. E mais uma vez, o Planeta Show será palco deste grandioso evento. Cobertura Super Pop Live. Pop Som, Mauro Som e a atração nacional, MC Loma. Ingressos nas lojas R.A. Boutique e Centrais Pop. O mito faz aniversário e quem ganha o presente é o público. É mais um show que vai entrar para o marco da família Pop. O planeta nunca mais será o mesmo. Tudo ok! Tudo pronto! Autorizado! Chegou! Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Vamos! Aí, barracão! Contem comigo, porque eu estou chegando para comandar o show do Águia. DJ Ellison. 5. 4. 3. Live 2 Live 1. Para a hora, meu pop! Pop! Bom rasante, básico! Pra galera hoje aqui! Esse voo! Abrindo duas asas! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Bora sacudindo, sacudindo, sacudindo, bora sacudindo, bora pra cima, alô Pompilho, libera o som, DJ Ellison, 1, 2, 3, bora, vai pra cima, pra cima. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Taca a pressão de Ellison. Entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, é pressão pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, pra todo lado, pra todo lado, pra todo lado, pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado. A galera fica louca, meu irmão. Deixa na batida, DJ Ellison. deixando o batidão, vai, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, maninho. E aí, Neizinho? Bora! Sandu hoje aqui. Tem alguém no Bicola? Tem bota fé que o Paysandu vai subir pra primeira divisão aí de verdade? Afinal de contas, o Paysandu é campeão da Copa Verde! E a galera do Leão não tá muito feliz, não. Hoje não deu pro Leão. Mas tá na luta, né, meu irmão? Quem é do clube do Remo, joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga! Joga DJ Alisson! Toma, toma, toma! Toma aí! Toma aí! Chega aí, Duda! Se der, maninho! Que eu falei bem. Magoei bem, mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas, se tu ainda me amas. Só mais uma chance, eu só te peço. Só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Papai não se apresenta ninguém, né, meu irmão? É doido? É muito bacana. Mas terça-feira tá todo mundo lá, meu irmão. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Vem, Maguinho, bora, mané! Pra cima, bora! Oi. Pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Oh! Yeah! Oh! Yeah! vai chamando, vem. Chama ela. Vem, danada, vem. Tá cheia de papinho no WhatsApp. E o WhatsApp, como é que tá? Com um gostosão. Bora! Louco se educou, foi por isso que o doguinho assim cantou. Bora, Bruninho! Vem e brota aqui na base, vamos. E o parceiro Vavá Fantasia! Sem vontade, então, senta um pouquinho. Pode esquecer das raízes, viu, brother? Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então. E aí, Leonardo Humildes! Ficando doido, é assim que eu gosto. Hey! A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão, louco se educou. Foi por isso que o doidinho assim cantou. Era seu esposo, Minizinho. Os convidados especiais da gente, garoto. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Assim da luz me enxergando aqui. Grande Léo, das trinca aqui com a gente. E aí, Lucas da Brusa. Bros. Tá de boa, né, mano? Alô, Rodrigo Live! Era 3D. Pop muda, ele muda. E aí fica tudo lindão. Ô, Rodrigo! Live! Pelo aí, papai! Aí, papai! Assim mesmo. Alô, Kemerson. Grande Thames. Ele disse, Alice, vai tocando, vai. Daquele jeito. Sonhando com ele, o quê? Fortíssimo Júnior da Pedreira tá aqui presente com a gente, aquele abraço com carinho. Tamo junto, garoto, vai, vai. Você partiu meu coração, isso pra todos não quer. Ellison. Não servia pra você, que de mão dadas não ia andar. É isso? É isso? Ah, galera do Golada. Tamo junto. Com esse mundo de... Bora! Patrimônio! agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e sou. É a mais altinha do papai. Poderosa, super bis de Viseu. Faz o Tomix. Se entregou tanto pra essa mulher que até abertura pra ela ele fez. É DJ Mel. Tu é doido! DJ Mulher do Pará. DJ Betinho Isabelense. Bora! Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servi. Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão. De mão dadas não ia andar. Um abraço, Josi, da Boate Candela. Tá aqui? Traga essa mulher aqui com a gente, por favor. Josi, da Boate Saideira. DJ Diego, Mamão, Dudu, doidão. Fala, Dudu. Bombom do Sujitinho. É, Bobo. E o Sandro, meu irmão. Agora veja o sol. O anão da Jerecal, todo mundo tá aí. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa Super Bis de Viseu. Alô, Bis! Calado. Redley Malucão! Vem, danada, vem! Mulheres que se tornam assim com o passar do tempo. Bem malandrinha, bem malandrinha. Vai, vai! Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral. Ellison. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui vai. Essas malandras, assanhadinha, vai. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela. Fica doidinha, vai. Então vem sentando aqui. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui. Senta, senta. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai. Essas malandras, vai. Assanhadinha, vai. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, vai. Fica doidinha, vai. Então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, vai. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, vai. Fica doidinha, vai. Então vem sentando aqui. Novinha da favela. Tá surdinho tu mesmo, né? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Bombom no gelo, no gelo, no gelo. E o puff nos abraços, meu irmão. Vem. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era muita briga em cima do... Quem gosta do proibidão aí, ó? Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha. Muito obrigado, amigo Luiz, amigo Sandro, rapaz, tá aqui com a gente. Os fugitivos. Pega o bombom de novo, é? Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão. Tá aqui a família Saideira, meu irmão. Eu vou pro bailão. Danadinha, pra levar pra tudo. Pois é. Mas é da família, é da família, é da família. Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão. Atrás das danadinha, eu vou pro bailão. Atrás das danadinha, pra levar pra tudo. E socar na bucetinha, pra levar pra tudo. E fala muito. E só transaria, nem tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Oh. É o pique. E aí, Daniel Cardoso? Vai! Na festa do Jerry Smith, eu vi

Falou que a botina não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno. Vai pra lá, que aqui é só coisa boa, meu irmão. Quer ser minha namorada, dividir um sonho novo, de aliança e de mãos dadas, vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada, de rolé pela cidade. Tá legal, Léo Playboy, Gil, Lucas Reis, Christian Silva, Eloni Rodrigues, Thay do Mel, Michele Miranda. Em todos os meus... Michele já é patrimônio também. Cauane e a Maria das Mercenárias. Eu acho que o Mortadela tem alguma coisinha nessas mercenárias. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim e vou até o fim. Eu sinto, pai. Põe a sua mão na minha. Ferruja! Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha, só falta você me responder. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez... E aí, malucos, lancha! Um dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha. É Vitaíra, Carlinhos! Todo abraço é muito bem-vindo. Bora, Carlinha! Só que o bora, Rodrigo! Mais apertado, sempre gostoso, só que o seu é mais delicado. Você foi embora tem uma semana e aquele beijo me causou insônia. Sonho acordado pensando em você. Eu não me canso de te amar. Não vejo a hora de chegar o dia, anoitecer na sua companhia. Eu e você querendo sem parar. Amar, amar. Jura, jura, jura, jura, vai, jura. Vai. Eu juro que eu não te amo pouco, eu amo muito. Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá do fundo. Eu juro que eu não te amo pouco, eu amo muito. Se quiser ouvir baixinho, vou falar no ouvidinho que eu te amo. Amo muito, sem medo de falar. E eu gosto de curtir o Super Pop desse jeito aqui, ó. Marcos aí, maninho do seu ladinho do punk. Sim, meu coração. Vita Explosão. O Osvaldo também. Encontrei. Diretamente do Rio de Janeiro. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o mar. Isso é! Isso é amor. Eu não posso negar com você. Meio-dia, segurança oficial do beijo, desde cedo. Onde você Ribeiro e toda a família Tapanã de aniversário hoje, né, meu irmão? Eu quero te amar. Ama, ama, ama, que amor, que amor. Eu vou... galera, Duda. Tá pra cima, meu irmão, ajuda, pai. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquentei. Agora é sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. E olha, gente, e que você ia voltar. Amanhã tem Caribinho e é só dessas, viu? Pega a Príncipe Negro. Chume da Sacramento, alô, chume, chume, chume. Essa aparelhagem é do povo. Príncipe de novo. Faz a galera agitar. Quem já amanheceu na beiradinha? Titirari, tirarirarara. Titirari, tirarirarara. Eu tô bolada. Fronteiras ainda, tem? Não existe fronteira. Pra quê? Pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Somente Deus. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama. Eu... E aí, anjo? Em qualquer lugar. Bora pra cima, maninho. Caraca, eu só faço besteira. Zé Pequeno, Elane Rodrigues. Se o bicho pegar, Angelo Bandas Minha. Pega pra mim também. Eu te lavo. Beijo, vaca. Mancha na TF. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Eu, hein? Eu sou maluca. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. E a nossa família TS. Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse amor, eu abandonei meu mundo. Eu penso em você a cada segundo. Deixa então falar, deixa criticar. Só quero te amar. Vamos fugir para bem longe daqui. As músicas são as letras, Alisson! E DJ Alisson! E a situação? A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Meu amigo Vesgo! Sai, Brasil! Alô, Vesgo! Por favor, não diga. Ele tá de boa, né, mano? Tá chorando. Estou apaixonado por você. Me explica. Eu não posso esquecer desse momento tão maravilhoso. Pedi a minha madrinha França, Fumanga Larga. São pessoas que sempre que podem, como fingir, estão dando aquele apoio total pra família pobre. Que você sempre estará. Alô, Manga! Live. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco. Bora, madrinha! Live! É uma lição demais! Vai começar agora! Chile. Só pra quem é da época. Mas é dos fugitivos. Ele é do pop. Eu sou é pop. Eu sou é pop. Eu vou voar com essa hype. Eu vou voar. Alô, Robson. Alô, Josimar. Vocês lembram dessa aqui, maninhos? Vou no pop. Não vai não. Vou no pop. Não vai não. Vou sim. Não. Vou sim. Para que esse papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pra nenê poder dormir. Eu sempre tenho desculpa pra mim. E hoje é aniversário da Loura, velho. Obrigado, não aguento mais. Ei, Lourinha, parabéns pra você. Vai terminado na beirada, sério, esse aniversário. Mariazinha, deixa o jogo com nós, lá no top, curtir. Tudo por conta do Nandinho Pressão, meu irmão. Ele queima. Você é uma águia de fogo. O que é que você é? Eu sou. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Quem comanda? Meu coração é super pop. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eric e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Vem chegando, vem chegando, vem. Abraço, Júnior Anjo! Tamo junto, pai! Valeu, mano! E aí? Eu amei, eu também, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Mas aí! Vou sair por aí, andar, vou gritar. Agora só que não é mais de ninguém, tá livre! Vai, vai, vai! E não sou. Não! É assim mesmo. Mas me libertei, coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém, eu vou ficar também. Os compromissos não quero com nenhum outro amor. Meu pai, Kathleen! Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se esconder? Prepara aí, o leque, Kathleen. Vai, vai, vai. Isso, meu amor. Fazia um tempão que eu não te via. Mas sempre é bom renovar esse carinho, essa amizade, sempre, viu, meu irmão? Uma das músicas que eu mais me identifiquei quando toquei nas casas de shows, na época dessas músicas, foi essa aqui, ó. Aramazu. Curtia muito as segundas-feiras. Eu não esqueço também da KM5. Quem xingou o Pompilho? Vai, vai! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. E você lembra, você sabe? Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se sacrificou. Não consigo. Joga pra cima, pai! Seu olhar pra lua, fez o seu rosto. Minha amiga Eduarda e o Mirizinho. Escuro, viu, Eduardo? Tá escuro, tá escuro! Pelo amor de Deus! Isso é amor! Esse amor é impossível! Esse amor é impossível! Esse amor é impossível! Esse amor é impossível! Bora lá, Dia Juninho no meio da galera! Olha, começando, parabenizando essa casa de shows maravilhosa, que é o Barracão do Pompilho, a domingueira, na verdade, mais gostosa de Belém, a domingueira que não tem frescura, que vai até 5 da manhã, e hoje não vai ser diferente, hoje vai até 5, se bobar vai até 6, Edson, tô aqui, ó. De grandes amigos e pessoas que fazem parte do sucesso da gente. E claro, parabenizar essa galera maravilhosa. Aqui do meu lado, Elson Júnior Anjo, lá da Marambaia. Ele trouxe uma galera de lá. Aí, e com certeza merece o nosso carinho, o nosso apreço da família Pop. E parabenizar minha amiga Eduarda Bonanza, também aqui com a gente. Eduarda, beijo, abraço pra você, o Mirizinho também. É nossa galera que tá presente em peso, é isso. Agora põe aí na unidade móvel, no Gimão aqui, maninho. Libera o Gimão aqui, Alisson. Libera o Gimão, maninho. Tudo bem, beleza, então. Meu amigo Júnior, pode parabenizar e cumprimentar a galera que você trouxe aí, meu irmão. Vamos nessa, Juninho, vamos nessa, toda a família pobre, tá de parabéns, toda essa casa maravilhosa, o nosso Pompilho, a domingueira fazendo seu aniversário hoje, e no dia 2 tem o aniversário do mito dele, Juninho Pop Edson, alô família Pop, 1, 2, 3, 4, ele vai pra cima, meu irmão. Na pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, bora, bora, bora, bora. Vem, garoto! Vai! Pra esquecer o beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. A gente já vai avistando a nossa galera. Ficar sozinha, sim. Nossos amigos, e a gente vai se emocionando. Vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir. Fala aí, meu maninho Ciro. Eu quero ficar com você. Ele, o empresário padre, garoto. E o novo mega. Se alguém quiser casar, o padre tá aí pra fazer a missa, meu irmão. DJ Hash, DJ Gordo, detonadinho, pressão. E aí, JB? JB? Meu amor, pra você é o... Ele é guarda, brother. Olha o senhor! Aí eu já lembro da mansão do forró, meu irmão. Aí segunda-feira, arrebentando, ó! Dali Ellison! Que não tá aqui. Pra aqui. Pra gente se amar, eu quero te abraçar, sentir o teu calor, vem me aquecer, preciso de você. WhatsApp. Do que vale procurar por ti, se você nunca me responde? E se esconde? E aí, igual? É desilusão. O que tô vivendo? E se a polícia? Se a polícia? Não, a polícia me levou. Quando você desconfiou que tinha alguém. E aqui, meu parceiro Cássio, maninho. No teu prédio. Alô, Cássio, nossa GNB. Meu patrimônio bola também! Aniversário da Lourinha, do meu parceiro Celinho! Alô, Celinho! Esse foi um dos presentes da família Pop pra você! Tudo começou aqui, maninho! Parabéns à Lourinha do Celinho! J. Ellison. Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. E quem já errou? Quem já? Errei. Eu sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Oh, se não comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o bom. DJ Jabonês, a galera do rock. Aí, japonês! E pra nós é o Joab, sempre! Joab, Joab! Cima, pai. Só quem tá apaixonado e adora se apaixonar. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Agora sim, melhorou, tá melhorando. É o ninho deles. Os fantasminhas. Alô, Bruninho. Já que o Alok não vês, é o Bob. O nosso amor. O que, que é? É tão lindo, é tão bom, meu amor. Pega em mim. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Tio Chico! Chico! É o Águia de Fogo!